Starting over than ever to have changed. O que são alimentos integrais? Vamos lá? São basicamente grãos e cereais, como arroz, trigo, aveia e centeio. Eles não passaram por nenhum processo de refinação, por isso eles conservaram todos os seus componentes originais, incluindo cascas e películas protetoras. Aí reside sua principal vantagem: não descartar partes ricas em nutrientes. A concentração de minerais e vitaminas é maior nas cascas, onde estão também compostos importantes, como as fibras. As fibras são justamente o material não digerível. Por isso eram pouco valorizadas até a década de 70. Porém, os médicos ingleses descobriram que populações africanas que se alimentavam de cereais integrais apresentavam menor incidência de doenças intestinais. Aí, depois disso, foi... começaram a passar a fazer, a produzir, quer dizer, a ter os alimentos integrais. E, basicamente, os alimentos integrais são melhores para a saúde. Espero que tenha explicado a pergunta. Vamos ouvir agora uma música aqui na Rádio Gringos. Thank you. I killed my former and left her in the trunk on Highway 10. Put the knife under the hood. If you find it, send it straight to Hollywood. Está no ar Notícias dos Famosos aqui na Rádio Gringas. Lindsay Lohan passa por uma cirurgia após quase perder o dedo em um acidente de barco. A atriz Lindsay Lohan revelou que precisou fazer uma cirurgia após perder metade do seu dedo em um acidente de barco. Ela mostrou no Snapchat a foto de seu dedo enfaixado. Ela disse: "Eu quase perdi meu dedo. Bem, eu perdi metade do meu dedo, mas graças a Deus encontramos o pedaço do meu dedo. Eu passei por uma cirurgia para consertá-lo e está doendo muito", escreveu ela. Vou tocar agora duas músicas dela. A primeira se chama Internet e a segunda Stuck. hoje vou viver. Jogue sua mão pro alto, jogue seu copo pro alto. Viva hoje, vem viver, não pense no amanhã agora. Essa é a nossa hora. Viva! Vou vivendo, vai vendo, o vento me leva pra onde eu me encontro. Suave, né? No momento, o tempo é a razão do momento. Me lembro, tô tonto com duas mulheres. Eu olhei pro meu copo, ficou meio roxo, eu tô chapado. Ele fala, tô louco, ela fala, tô louco. Tô ficando doido, vou olhando pros lados. Doze de neon, curtindo baile funk. Brisa boa, o bastante pra lembrar de você. Te vejo então, indo até o chão. Vai parar meu coração. Viva a vida, hoje vou viver. Jogue sua mão pro alto, jogue seu copo pro alto. Viva hoje, vem viver. Não pense no amanhã, agora. Essa é a nossa hora. Try to pass on me. get away, you try to take the best from me, get away, you try to take the best from me, get away, you try to take the best from me, get away, you try to take the best from me, get away, you try to take the best from me, get away. Cardenal pra cabeça de baixo e o Rivotril pra cabeça de cima. Meu Deus, mano, nossa, o Johnny tá pior que mulher na TPM, mano. Nossa, mano, você quer que eu compre um chocolate pra você, mano? Na moral, porque você tá muito chato, velho. Puta que pariu. Sério. Pare, mano. Tá feio já. Vocês estão fazendo de boa aí? Diz a boa aí pra nós. Eu gosto ao olhar pro espelho. Que? Eu sou linda, cara. Meu Deus do céu. As long as I can feel the beat. Come on, come on, turn the radio off. It's Friday night and I'm moving on. Gotta do my hair, put my makeup on. Eu vi muito famoso em show, mas não andando na rua. Eu pensava que eu ia ver famosos quando eu fui pra Los Angeles, porque Los Angeles é onde praticamente todos eles moram, em Beverly Hills. Mas eu não vi não. Mas eu vi muitos famosos em shows já, principalmente músicos. Barraco é esse aqui, hein? Qual é a lógica que eu não tô entendendo? Aí, tipo, eu vou reiniciar o aparelho, instalar tudo de novo e mandar áudio de novo, ver se funciona. Porque se ficar continuar cortando, aí eu vou trocar, né? Porque o prazo é até amanhã só. Bora se lavar porque sim, né? Porque cagar e não tomar banho, mano, não dá certo não. Girls, just wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun, girls. Wanna have fun, girls. Just Antes eu ganhei 4 barras de alpino. Eu ganhei uns bombons aqui que eu não vou comer. Minha avó vai me dar um ovo da Ferreiro Rocher e eu vou comprar um da Cacau Show. Mas eu não vou comer nem metade porque eu não posso. Gente, tipo assim, eu não tô acreditando que, a Claro, a internet agora é R$1. Sério, eu não tô acreditando nisso. Vai tomar no cu. E vocês têm New York pra passar, se tiver agradecido, amores. Fora mais eu, pegar na macaxeira, limpar mato, arrancar coco de cima do pé pra fazer cocada. Espremer os peitinhos da vaca pro leite descer. Bora subir na Serra do Teixeira. Beber leite direto dos peitos da vaca. Eu só olhei e dá um sufoco. eu tenho Wi-Fi, velho. Me manda o endereço que eu vou mandar por Sedex. Pra mim, a melhor música do Art Pop é Vênus. Vênus, aí vem assim, né? Vênus, Donatella, Art Pop e fecha. Eu quero meu Android, não aguento mais o Windows Phone. A música aqui, mano, de mais merda. Sometimes I feel as if you ever let me go. I would fall apart if you break my heart. So just think about it. Mas que porra é essa? Com certeza, está gostando, porque senão você não estaria se intrometendo. Você não gosta de dar o rabo mesmo, seu cabra safado. Desde a moto do meu irmão, né, de bolsa, daí eu quase caí. Eu passei num buraco, o negócio tremeu, deu uma louca aqui, viado. Gente, falem essa porcaria pra falar, vocês são o quê? Bando de cego, hein? Mudo. Hello, everybody. Tá bom. Como é que você escreve isso, cara? Sunday. século VI, depois de Cristo, com o Papa Gregório, foi a história do espirro. Por isso que toda vez que uma pessoa espirrar, você tem que falar, Deus abençoe, Deus abençoe. Porque naquela época, as pessoas tinham doença e elas começaram a espirrar na Inglaterra naquela época e transmitiram pestes e mais pestes através do espirro. Então ficou assim, espirrou, Deus te abençoe. Espirrou, Deus te abençoe. Fechadura em U traz boa sorte. Os gregos na antiga Grécia usavam o elemento ferro em forma de U. Eles achavam que a forma de U era a forma do sucesso e o ferro trazia sucesso para pendurar na porta. Eu acho sensacional, porque o elemento ferro é fortíssimo, é de Marte, e Marte traz realmente o quê? Vontade, poder. Então tem que ter mesmo uma ferradura. Gato preto dá azar. Da onde veio isso? Se para os egípcios sempre trouxe boa sorte. Rei Charles, no século XVII, tinha um gato preto que ele amava como se fosse gente na Inglaterra. Ele amava. Pois bem, o gato morreu. No dia seguinte ele foi preso e morto como traidor. Então ficou isso. Morreu o gato preto do homem, ele foi morto e foi preso e foi assassinado. Por isso que tem essa lenda do gato. Bem legal isso, hein, gente? Pra gente entender, né? Poxa, por que um gato preto vai me dar azar? É uma lenda? Vem de onde isso? Outra coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado é assim. Ter de convidados 13 pessoas à mesa. Essa lenda é mitologia nórdica. Eram 12 deuses que iam jantar. Aí apareceu uma deusa que não foi convidada, de nome Laki. É Laki. Ela era bicão. Pois bem, minha filha, ela sentou na mesa, todos, os 13 brigaram. Aí vem a lenda do número 13 da azar. A última ceia tinha 12 mais Jesus, 13. Sexta-feira 13, rei Felipe da França, no século XIV, traiu, numa sexta 13, os cavaleiros templários. E Jesus, né, na sexta-feira 13, com a Santa Ceia, com o que aconteceu com Jesus. Então, por isso é que a gente tem, vem lá da antiga mitologia nórdica, o que é que sexta-feira 13 dá azar. Legal, né? Pelo menos agora, você vai ter a superstição, mas sabendo de onde vem. I got stamina. Quarta que vem tem mais Radio Gringas.